mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que tá sofrendo as consequências. Desse jeito nem o tigrão te aguenta. Eu tô pensando que eu vou ter que te levar em uns lugares meia boca, pra ver se beija minha boca e larga esse maldito celular. O que adianta postar foto do lugar onde cê tá? Diz que tá perfeita, mas a gente nem conversa. A sua legenda sabe bem se colocar, mas pessoalmente cê se fecha. Desse jeito nenhum namoro aguenta. Ilusão, mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que tá sofrendo as consequências. Eu não sei se isso vai te dar mais curtidas, mas posta aí que eu tô saindo da sua vida. Repertório novo 2019.1. Telefone pra contato 071 9 9152 8208. Eu tô pensando que eu vou ter que te levar em uns lugares meia boca, pra ver se beija minha boca e larga esse maldito celular. Do que adianta postar foto do lugar onde cê tá? Diz que tá perfeito, mas a gente nem conversa. A sua legenda sabe bem se colocar, mas pessoalmente cê se fecha. Que ilusão, mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que está sofrendo as consequências. Desse jeito o tigrão não te aguenta. Que ilusão, mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que está sofrendo as consequências. Eu não sei se isso vai te dar mais curtidas. Joga baixinho, baixinho. Ilusão, mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que está sofrendo as consequências. Desse jeito nem o tigrão te aguenta. Que ilusão, mozão. Você tá vivendo de aparência e o coração que está sofrendo as consequências. Eu não sei se isso vai te dar